1755 para o táxi, QAB de 143, autonomia de 2 horas e 58, alterna Campinas. Baixo de Alfa 295, voo na 7. É, baixa travada. Xena 6290, autorizado pouso, pista na 0, Ventuna 30 graus, 079. Repouso, pistão na 0, 6210. Gente, autorizado 180 para mostrar o confinamento do plano, decola da 10, curva direita, arbora, seleta, controle 208, 5045, aciona 35241, né? Aeronave com preferência para pouso, transporte de enfermo, também para rotatória, em descida para 2510. Até cabeceira, reporte nele e pronto. DP5241, pronto, pushback, acionamento, quadro 3. Após a aeronave na retaguarda, a companhia coordena e chama o táxi 5241. Para o táxi, 5-4 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. De Alfa, torre 108.95 graus. Mantém a descida até 2.500 pés, tem um tráfego em espera, posição de Paripe, mantendo 1.500 pés. Aqui, vai bater 200, já tem um tráfego de 10, entendeu? 6210 no solo, 05, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 62, 10. Salvador, Bona 7, próxima ponte, espera da 10. Voo na 755, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 150 graus, 079. A linha decola, na 7. Alfa, antes da Juliette. 2 Salvador, 3190, 2 milhas para o externo. 3190, tráfego avistado e continua em aproximação, aguardando a pista livre. Agora é livre, então 3190. Volta, Salvador, muito boa tarde, o 3495. 5495, aguarda, 5495. Pastor, seria 2 controle. Boa, mantém a nível de voo 090, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Gente, o meu Romeo Golf autorizado descida para 1 no meu pé. É, pra mim, pé, isso é meu Golf. Não lhe autoriza, proa da rotatória, pouso no de descer. Sujo, de serra, agora completa a esquerda, direita rotatória. 6190, pouso autorizado na pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado pousão no zero, tá 3190. Ok, após então o gol, a gente ingressa para o 04. 120.8, gol 1755. Ok, 1755, boa noite. Torre, boa tarde, estou falando meio Romeu Negócio, boa noite, até a visão, boa noite. Romeu, Romeu Golf, reporte final de 3 milhas da 17. Bota pra 3 dias, o trip 5219 no ponto de espera, pronto decolagem. Trip 5219, mantenha o ponto de espera. Sendo 5219. Isso. Muito obrigado, por exemplo, aguardo. After that flight plan route, 10 minutes after, left turn to Puka, depart transition, departure position, 1-2-0-8, box 5033, over. Fala Salvador, então 3190, livro 1. 3190, Alfa Santa Juliette, Portará 3190. Solo 352 Patrono, pronto, táxi, COB 55, autonomia 0330, alterna Monte Plano. Aliás, alterna ABH. Puxa. Bem, atrás do gol, pátio Índia Alfa, quando pronto, 1895, 52 Patrono. Nós 3 milhas, 17. Vamos parar 3 milhas, o Luciano. Flight level 370, Aperture 10, turn it down, then 5-point route. Left turn, Puka, transition to bar, departure frequency 1-2-3 from left, from 5-0-3-3, airport south, to the city. Free the base for life, 6 miles east, when the ride is going to turn off, absolutely, and the contact. Dá Romeo Delta Delivery, good day, Condor 077, we set start of appearance. Arbora Levon 208 Salvador, transponda 5051, sobre 567. Zero, sai da Arbor. 5219 para 200. 41, mantém ponto de espera da pista no zero. Zulu 10 to Natal, thereafter flight plan route. After departure, could you please say again the departure route and transition, please? Controle, o gol no menos 2 pode prosseguir, via? autorizado, ajuste 1017. Ok, desce via para 2000, gol 1612. 35219, vou direto conquista. Vai direto conquista, 5219. 925 está autorizado, curvar à direita, direto árbor. Direito, direto árbor, 925. Após a decolagem, ela manteve o eixo até 3 mil pés inicialmente. O avião está passando controle para prosseguir na arbor. Vento 140% autorizado. Autorizado a decolagem, mantém o eixo até 3 mil na varia da autorização. 241. Decolado agora, 19, controle em 20.8, no voo. 208, obrigado, bom trabalho, 5241. 925, está autorizado, direto a LEF. LEF, 925. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5241, arbora. Contato radar, mantenha a proa até 3 mil pés, aposta autorizado direito à árvore. Após 3 mil, direito à árvore, 5241. Diga. Gol 612, autorizado ILS-XAY pistão 1-0, reposta estabilizado. Camará estabilizado, ILS-XAY pistão 1-0, gol 612. Oscar, gol papá, confirme. Gente, mantenha-se em condições visuais via corredores, reporte na rotatória. Gol 1601, reduza a velocidade para 2109. Meia 143, inicie redução para 2209. Panda 077, request taxi. Panda 077, get taxi via apron, India, Alpha, and holding short of the holding point runway 10 for tower 118.95. Confirma a segunda, por gentileza. Alterna 1260. 60, 5219. Prova de parte, né? Level 3. 330. Panda 0770. Level 6 is over, initially. Good evening, Condor 077. 077, I have to press on the final after I knife and maintain your name on 0. Condor 077, please say again. Till I knife and maintain runway 10. Condor 077, please confirm. After the landing, immediately line up runway 10. Okay, line up and maintain runway 10. Condor 077, I have the second traffic, the 8 miles to land runway 10. 077, lining up. 2, bem-vindo, Solve 2, o libere a pista imediata, chame 21.9, Solve. 219, voo no 612. Runner 077, ready for ignition. Conduzir 077, winds now 130 degrees, 7 knots, clear to land, clear takeoff, runway 10. Runner 077, clear to takeoff, runway 10. Torre Salvador, uma boa noite, 101, espero baixar o trabalho. Quando é aproximação, 767 da Conda agora iniciando a rolagem, aguarde o serviço, o ano 601. Pega final aguardando, o ano 601. Tá com o tempo baixo travado? Tá certo, senhor. Pouso autorizado, vem entrando no 60 graus com meia dúzia mais. Com pouso autorizado na 10, gol no 60. Quando 077, airborne now 30, call control, departure frequency 120.8. Quando 077, 120.8, bye bye. Mantém flight level 330, Puka departure. Conda 077, climb level 330, Puka departure, as required transition. Puka 241. Prossiga. Por gentileza, tem condições de voar direto da presente repol? Detect 806, confirm. Clear, yeah, clear to beam 06, Sabern, Portugal 06. Conda 77, para 17. Ok, já estou com tráfego em Duna da Oceané, para não dar simultâneo com o seu tráfego, aproximação 17. Se o senhor puder fazer um 360, está presente, em reposta e recepção sinal 17. Okay, via India, then Alpha 1895, Tower, Portugal, direito. 601, no solo 32, direito em 21.9, solo liberado, bem-vindo. 209, 609. Salvador, uma boa noite, quando 601, no Lisano, Fox, Dante. Vai, Fox, eu saí, sim, eu não sei, eu vou dar um Alfa, mantém-se o Juliette, guardando, 601.